só pra você lembrar do homem que era teu e que você perdeu e nunca mais vai ter. Rocha. Quem te ligou a essa hora da madrugada e ainda te chamando pelo nome? Quem te ligou que te deixou tão assustada? Nervosa, desligou o telefone. Eu posso até morrer de amor, mas contigo eu não posso mais ficar. Eu mereço ser respeitado, meu amor. Vou embora antes de amanhecer e levar tudo que é meu, só vou deixar na estante o meu velho retrato, só pra você lembrar o homem que era teu e que você perdeu e nunca mais vai ter outro igual. Quando ele te ligar, esquece a timidez. Agora eu sou teu ex. Pode teu caso de uma vez. Eu não vou nem esperar amanhecer. Meu coração tem pressa de te esquecer. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Eu posso até morrer de amor, mas contigo eu não posso mais ficar. Eu mereço ser respeitado, meu amor. Vou embora antes de amanhecer e levar tudo que é meu, só vou deixar na estante o meu velho retrato, só pra você lembrar. Vai ter outro igual. Quando ele te ligar, esquece a timidez. Agora eu sou teu ex. Pode assumir teu caso de uma vez. Eu não vou nem esperar amanhecer. Meu coração tem pressa de te esquecer.